Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a nossa ministração, pedir para vocês abrirem o livro de Samuel 15. Vamos ler a partir do capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. 15, 7. Ele diz assim: Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Lembrando que aqui no 15, Deus dá fala para Samuel, né, a falar para Saul. Disse o Senhor Jesus. Vamos voltar aqui para o 15:1, só para a gente entender o contexto, para quem talvez não tenha lido Samuel. Disse Samuel a Saul: Enviou meu Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupeis. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Amém? Vamos lá para o 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todos o povo destruiu a fio da espada. E a Saul, o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quisera destruir totalmente, porém todas as coisas, viu, a desprezível, destruíram. Uma das primeiras coisas que a gente pode observar é não ouvir a voz de Deus. Quando o pecado entra, você não ouve a voz de Deus. Quando você faz o que o Senhor te pede, mas o pecado está dentro de você, você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus ordenou a Saul que ele matasse a todos, né? Para você ter a visão do que o pecado faz conosco. Ele nos dá uma consciência totalmente diferente da de Deus. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Talvez Deus tenha falado com você e você não tenha ouvido. Por que será? Amém? Então, Saul, ele o quê? Tinha que obedecer. E o que ele fez? Ele começou a pensar, né? Não, Deus quer que eu faça isso mais. Fazer não, fazer do meu jeito. Isso tem acontecido e tem dilacerado vidas. E pessoas crentes, viu? Que não quer ouvir a voz de Deus, quer fazer do seu eu, alabarachada, candora, abarachia, namanassou. E não tem ouvido a voz do Senhor teu Deus. Ó, Espírito Santo. Porque Deus tem falado uma, tem falado duas, tem falado três, e não tem ouvido a voz do Senhor. No versículo 10, fala assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Ei, não queira Deus falar isso para você. Não queira Deus te colocar numa posição e ele se decepcionar com você. Não queira fazer o que desagrada a Deus. Ouça a voz do Senhor que soa em seu coração todos os dias. Seja temente a Deus. Não queira dar essa decepção para Deus, porque o preço ele é muito alto. Muito alto. Para aquele que desobedece a Deus. Para aquele que não quer ouvir a voz do Senhor. E ele disse: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Sabe umas coisas que o pecado faz? Ele anestesia você. Porque você chega ao ponto de achar que tudo que você fez não é nada de errado. Porque só o pessoal, ah, mas eu só poupei uns bois, uns camelos, uma vida. Ah, não tem problema. Ah, Jesus, eu só contei uma mentirinha. Não tem problema. Uma mentirinha boa. Ah, foi um pecadinho pequeno. Não! Pecado é pecado. Mentirinha é mentira. E ponto final. Deus, ele é muito certo nas suas coisas. Sim, sim, não, não. Amém? Peçam a Deus. Discernimento espiritual. Deus tem me tocado para falar sobre essa palavra. Orem, faça propósito, não sei a forma. Deus, ele vai te instruir. Mas peçam a Deus discernimento espiritual. Nós precisamos de Deus para ele nos mostrar o que é dele e o que não é. Nem toda proposta ela é boa para você. Nem todo presente que você recebe é para você pegar. Amém? E Samuel 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquela. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gigal. E a gente vê assim que nada fica escondido, né? Nada. Vamos terminar aqui de ler para a gente comentar. 11. Arrependendo-se, vamos reler aqui. Arrependendo-se-me de haver constituído Saul rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou a descer a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul. E esse lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha a mentira, né? Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? E mugido de bois que ouço? Ei, o pecado, ele é barulhento. Nada fica encoberto. O pecado, ele não tem jeito de se esconder. Ele vai aparecer uma hora. Por isso, se você tem algo, vou até baixar a música aqui, se você tem algo em sua vida que está escondida, que você acha que ninguém viu, ei, Deus está vendo, Deus sabe do seu pecado mais profundo, do que você tem encoberto. Hoje é noite de arrependimento. Amém? E Deus, ele está fazendo nessa noite uma limpeza linda. Linda em seu coração e no país. Você tem prestado atenção quantas corrupções tem vindo à tona. Você tem prestado atenção quantos púlpitos o Senhor tem mostrado. Quantas pessoas errôneas tem lá. A limpeza que Deus, ele está fazendo no país. Para Deus, nada fica escondido, aleluia. Nada, absolutamente nada. Né? No 12 diz assim. Respondeu Saul. De Amaleque, os trouxeram porque o povo poupou os melhores das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruído totalmente. Ei, Deus, ele não aceita desculpa. Ai, eu fiz isso, Senhor. Me desculpa, Senhor, ter pecado. Porque Deus é um Deus de amor. Eu concordo que Deus, ele é um Deus de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele é um Deus de amor. Mas tem um limite, tá? Tá, querida? Tem um limite. Amém? E eu quero te perguntar esta noite. Qual é o barulho que tem na sua vida? O que talvez você está querendo esconder? O que é um segredo só para você? O que você acha que ninguém sabe e jamais saberá? Não tem jeito. Não tem jeito de esconder o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado ele grita, o pecado geme. Uma coisa é você ser pego pelo que você esconde. Uma coisa é você ser pego pelo muito. Uma coisa é você ser pego pelo que você esconde. Outra coisa é você confessar o seu pecado. Amém? Continuando aqui. No 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Queridos, Deus ele não quer sacrifício. Deus ele quer obediência. Deus não quer sacrifício, Deus ele quer obediência. Eis que, continua 22, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Talvez você tenha sacrificado tantas coisas em sua vida, mas obedecer tem sido tão pequeno. Atente para isso em sua vida nessa noite, queridos. Amém? Vamos para o próximo áudio, em que a gente vai ler o 24. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando grandemente com as vidas nessa noite. Deus realmente está bradando. Fiquem na ligação do Senhor Jesus.